André Cedês, o moral de Bicoara. Rebola lentinho, desce bem lentinho. Rebola lentinho, faça como da primeira vez. Rebola lentinho, desce bem lentinho. Rebola lentinho, faça como da primeira vez. Taca a puta em mim. Caralho, taca a bunda em mim. Taca a bunda em mim. Taca a bunda, taca a bunda em mim. Taca a bunda em mim. Taca a bunda em mim. Taca a bunda em mim. Taca a bunda em mim. Na pula bala, maluco, fala pra ela. Joga a bunda, joga a bunda. Joga a bunda, joga a bunda em mim. Joga a bunda em mim. Joga a porra da bunda em mim. Joga a bunda em mim. Joga a bunda, joga a bunda em mim. Faça como da primeira vez. Rebola lentinho, desce bem lentinho. Rebola lentinho, faça como da primeira vez. Tá na viola, tá na amigo? Taca a puta em mim. Taca a puta em mim. Taca, taca, taca, taca. Taca a puta em mim. Tucu tchá, tucu tchá. Lucão, fala pra ela. Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda em mim. Joga a bunda em mim. Caralho, joga a bunda em mim. Joga a bunda em mim. É, eu pedi pra falar. Joga a bunda em mim. Cutucu tchá tchá.